Novo Super Pop e o seu show live. Super Pop Live. Nada se compara a essa nova emoção. Produções e mixagens é dele. DJ Marcelo Playboy. Toma aí, concorrência. Mano velho, eu quero morar a goeira, eu quero é gerada. Pop Live, amor, que eu me entreguei, curtindo com DJ Zé Lúcio e Juninho, Tomix e Nandinho, eu me apaixonei. Banda MC Mania, a nova mania do Pará. Vai dando melody. Sucesso. Dali Lucas Revolution. DJ Bill dos Piratas. Cola no meu corpo e consigo dançar. Foi no Pop Live, amor, que eu me entreguei, curtido com DJ Zé Lúcio e Juninho, Tomix e Nandinho, eu me apaixonei. Badalação. Eu já tentei te esquecer, mas fui em vão. Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão de ter você aqui pra sempre no meu coração. Esse é o Mega Príncipe Negro Ultra HD. Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, pra não te bancar. Amanheceu, pode ir embora, já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho Uber. Produções de Curuçá. DJ Marcelo, o Playboy. Ela ia me enganar, carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Da escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai, pra não te bancar. Amanheceu, pode ir embora. Já tenho o Uber te esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora. Escuta lá no setor, doido. De cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. O Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Vamos lá, meu Playboy. Esculacha, DJ Marcelo. Deu uma louca no crocodilo. Deu uma doida no crocodilo. E o bicho endoidou. E o bicho endoidou. O DJ Gordo vai mandar. O Maluvide vai detonar. Patrese vai atropelar. E tem uma dentada de 20 toneladas com o Dinho pressão, a dentada é selada. E tem uma dentada de 20 toneladas com o Dinho pressão, a dentada é selada. E não copia não, e não copia não, que o gigante crocodilo prime ele é pressão. E não copia não, e não copia não, que o gigante crocodilo prime ele é pressão. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco, LC Produções. Amor. doido. Lá no forte do castelo, ninguém podia imaginar. O lobo desconfiado decidiu investigar. Sobrevoando, viu a garça namorando com o guará. No meio do pitiú, no meio do pitiú, a garça namoradeira traiu o malandro urubu. Maior estrutura multimídia de todos os tempos. Batala Som, o Búfalo do Marajó. O Búfalo. Nem vem tentar dizer que se arrependeu, que descobriu que seu amor sou eu. Porque pra mim nada mais importa. Nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditava em tudo. Eu te dando bola e você me dando furo. Cansei de ser besta, entro no WhatsApp. Mando uma mensagem, hoje eu vou pra aparelhagem. Que seu amor sou eu, porque pra mim nada mais importa. Nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditava em tudo. Eu te dando bola e você me dando furo. Pensei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma mensagem, hoje eu vou pra aparelhagem. Marcelo, o Playboy de Tucuruí. Mega Príncipe Negro. Aqui a sua alegria rola na veia. Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. O seu guarda-roupa tem minha gaveta. No meu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustado. Eu sou seu herói matador de barata. Acho que você sabe. misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. O seu guarda-roupa tem minha gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustado, eu sou seu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando acho que você sabe. Correndo no quintal, os altos e baixos de todo o casal. Quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê. Até o final, crocodilo, eu e você. Quero cortar do seu lado. Aqui manhã, é crocodilo, crocodilo. Se compara a essa nova emoção. Elison e Juninho, comandando o maior projeto live do Brasil. O DJ da mídia do estado do Pará. DJ Marcelo Playboy de Tucuruí. Tá ligado? Thank you.

sai da minha cabeça. Na-na-na-na-na-na. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Príncipe Negro. Uma sintonia que nos motiva a brilhar cada vez mais. Discordo de você quando vem dizer que volta ao normal. O meu coração sei, não vou ser mais o que fui lá atrás. Você Marcelo, o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. sucesso!